Não, pô, tu não tá entendendo. O cara, no fim, não era da Nigéria, mano. Era só, pô, não era príncipe de porra nenhuma. Era príncipe dos kebabs, sei lá que porra que ele era. Ele é lá da Índia, esse viado, pô. Me sacaneou, me fudeu. Eu admito que eu fui inocente. Quis ser bonzinho, acabei numa mira. Scammer doente roubou meu Bradesco, levou meu dinheiro e zerou com a minha vida. Indiano maldito me põe no vermelho. Ainda não acredito no tanto de div. Mas não aceito, eu vou fazer a limpo. Tô no avião, em trajeto pra Índia. Vou te kill dentro da tua própria house. Sem sacanagem, eu vou te enforcar com o mouse. Sua mother suck cock por dinheiro. Então devolve meu Bradesco, gringo fresco. Or I punch you in the bait. You'll come here. I don't think you'll come to India and fuck me up. Fuck you. Fuck you, I kill you. Fuck you! You mother a bitch, you mother a hoe. You come to India and fucking that hole. You come to India and fucking that hole. Fuck you! You mother a bitch, you mother a hoe. You come to India and fucking that hole. You come to India and fucking that hole. Fuck you, caralho. Eu sou brasileiro, meu mano de mago. Pode confiar no que eu te falo. Eu vou pra Índia, arranca teu braço. Quero me meter um esquema cagada. Que tem uns amiguinhos que souberam que tu tava me fudendo. Operações do gueto, tenho teu endereço. Eu sei teu nome inteiro, tu é de ralo mesmo. Passa meu Bradesco, qualquer jogo do pão. Passa meu dinheiro, os machistas passarão. Mas é brasileiro, só tem duas opção. Pneu com isqueiro, dinheiro na mão. Ok, sir. Ok o que, carai? I pay you money. Vai me dar meu dinheiro, filho da puta. Don't kill me. Don't cry, motherfucker. Sorry, sir. Where do you work? In the agency. I'm your boss now. Let's get money from stupid véias Americans. Yes.